Refleti no seu olhar, quero mais é ficar com você. Não vou deixar a timidez me calar no momento final. Se eu já consegui o sinal, tô distante, mas perto do sim. Vem pra perto de mim. Você não tem noção. Vem correndo pra perto de mim. Quero ser necessário a você. A paixão não tem hora. Vem pra perto de mim. Você não tem noção. Vem correndo pra perto de mim. Não vou me perdoar te perder se você for embora. Refleti no seu olhar, quero mais é ficar com você. Não vou deixar a timidez me calar no momento final. Se eu já consegui um sinal, tô distante, mas perto do sim. Vem pra perto de mim. Você não tem noção, vem correndo pra perto de mim. Quero ser necessário a você, a paixão não tem.